Alô, alô, você. O rap tá no ar. O monstro do gueto despertou mais uma vez. O rap não para, o rap não para, o rap não para. O rap é coisa séria, é coisa séria. Tem que ter vontade própria, disposição pra manter-se na vida. Eu não vou ficar parado, acomodado, esperando a morte chegar. Eu acredito em mim, eu sei que posso me dar bem. Eu vou mais além, eu vou mais além. O rap é realidade. E se o rap é realidade, o rap é a vida como ela é.